soy esta chef, ya chévere. Voo 925, passarão dois tráfegos da primeira, o Embraer da Azul, e o segundo é o 37, companhia, sentido também ponto de espera. Após o segundo, será autorizado a puxar no 3, quente. Falou, Azul 4287, 3 horas e 30, Fernando Mateo. Marcelo 3 e 30, saque superior da direita, via Índia, ingressando na Alfa, 1895, altitude 1013, tem um voo 4206, obrigado aí. Obrigado, nada, senhor. Alternando aqui, 62323, táxi autorizado via pátio, contornando o terminal de passageiros, na sequência via Índia, ingressar na Alfa, torre 1895, altitude 1013, bom voo, gol no 856. Pátio, tornando Índia, 1285, muito obrigado. Número 25, assim que o tráfego da companhia passar a calda, a incondenação aqui do solo, para ele puxar a cena no 2, chame táxi. Da Azul, planta 4. Azul 4261, aprovado Campinas, nível de voo 360, via posição Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, depois intercepta o Azul 16, o resto conforme a rota do plano. Decolagem pista 10, mantendo a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curvar à direita, subida da Euleda, após ver direto Bridge, 19, 8, é o controle 1895, a torre, achando 5032. 9, chame pronto. Leda, Bridge, chamada 7, passa a campanha. O gol no 925, no portão 2, tá livre pro chassi, né? É 1895. O 925 no 2, a cauda está livre aí, se quiser iniciar, pode iniciar. Pré 190 da Azul à sua frente, ali mantém pista no 0. Olá, do Azul, ali mantém. É o 10 no 8. Azul 4206 está no ponto, espera pronto. Azul 4206, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 4206. AFI. Prole está 3567 para 255, deve estar a formação na subida. Tem. Na 3567 tem como fazer desvio à direita devido a tráfego, a sua posição de 11 horas, meia milha, 6 milhas, passando nível de voo 080 para 160. Já temos condições aí de aprovar a posição gole então. Tem. Será a recepção em Tabita 3294? Livre, reposta avisado localizador, TAM 3294. 3294. 19 Mirá, Fanoa Tráfego, conhecido a informar, mil frequência para coordenação. Alfa Vitor Juliette, autorizado ingresso pista 7, reporte pronto para a decolagem. Azul 4206 decola aos 4-8, controle 119, decimal 8. 19-8, obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigado. Boa tarde, 720. Galeão, já temos aprovado aqui o 340, informação em curso em Avito, altíssimo 1013, só um instante para cobrar, por gentileza. Perfil Pouca Ascensão 370, azul 4206. Controle autoriza para de ofício, volta 3567, vetaria informações. 3567 aguarda. Então vai precisar manter a 280. 3 horas e 58 da autonomia, alterna aqui, 193 na borda. 193 Campinas, 358, táxi autorizado à direita, via Índia. Ingressando na táxi em Alfa, transfira com a porta 1895, 1003 no altinho do voo. Está autorizado a táxi da direita, com ponto espera da 110, lá 1895, será 2, tomador no 4. Voo no 077, na escuta. Prossega. Ali, puxar essa lá no 7, no meio aqui, chame táxi. Oi, tio, estão aguardando o colega aqui na entrada. Resolveu aparecer agora, obrigado. Ah. 76720, pronto pra cota. Objeto 6720, aprovado Galeão, nível 340, via posição B10, upper November 857. Decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 VPs da terceira milha, após curva A, direita, subida da El Leda, após Leda, direta, posição B10. Controle 119, decimal 8, ator 1 no 8, decimal 95, acione o código 5031. E 5031 no portão 5, chame pronto. Ok, só um instante para puxar no portão 5, a sua esquerda já iniciou o 37 da Gol no meu tudo. Só um instante, um brinde mesmo. 128 decimal 8, alternando 126 decimal 0. 1228-1260. Corredor forte, reporte livrando o eixo da pista no 0. Capará, livrando o eixo, guarda-pista de leste. Tá, 3894, chame Torre, 118, decimal 95. 295, obrigado. Boa tarde, Bruno 925, atento atrás, cruzou o eixo sem interferir com o eixo de decolagem do 1-0. Autorizado a decolagem, vento 120 graus 089, ajuste no 0 no 3. 925, decola. Tem autorizado pouso pista no 0, vento no 20 graus 089, ajuste no 013. No momento não chove na aeródromo. Gente, livre pouso no 03894, no 0910 ajuste. Ajuste 1013. Gente, no 0913. Gol no 925, decola ao 54, controle 19, decimal 8. 198, obrigado, boa tarde. Bom, 925. Boa. Via Índia, engraçar na Alfa, transfira a torre 1895 ao tinto 1013, tem um bom voo, voo no 077. Oxe, vai esquerda, contornando o terminal, Índia, Alfa 1895, o gol no 077, boa tarde. Salve, Sama 12, 4261, final 47, estaramento, posição 9. Posição nova, estou com o 727 da Variglog, a sua cauda vai ser, vai prosseguir com o reboque. A 5, tráfego liberado, será autorização, está de 23, 14, 21. Aguarda a autorização, 421. 5415, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Eu não tô ouvindo quase nada, tá muito baixa a transmissão do WebJet. O que tá livre, prosseguiu, tá seguindo aí o 37 da Gol, no ponto de espera, via segunda direita Índia, chamar a torre 1895. Por gentileza, checar o equipamento e confirmar os dados, por gentileza. Você está ouvindo melhor agora? Tá, melhorou sim. Então, procedente do Gol, vai prosseguir seguindo o Gol, após a segunda direita, Índia, ponto de e eu confirmo o PLD de 1956, autonomia 3 horas e 52 minutos, que é o tempo do ponto, o MGS-1720. Tá, tio, copiado, conforme, boa viagem. Obrigado, bom serviço. O 4261, tá livre pro chassi, na 99, chame táxi. O 4261, chamará táxi 4261. Bono 567.4. Voo no 567, aprovado Brasília, nível de voo 360, via pêndulo 17, decolagem pista 1-0, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após encher a curva pela direita, perfil de subida agora, levar o transição com fito, controle em 1-9, decimal 8, torre 1-8, decimal 95, aciona o código 5047. Olha, levar o transição Ofito e o portão 3, reporte ponto que estiver aqui no momento. Para 2550. Okay, the information is via token Asian 013 at Military Apron. I have a ITC clearance, red copy. Fiat to Brasília, flight level 360 via area up Zulu 17. After takeoff, runway 17, maintain heading to passing 2,000 feet or 3 nautical miles from Salvador, New York. And then turn right to perform Goli, departure, Golf, Oscar Lima Echo. And then Eval, Echo Vitor Alfa Lima, after Ofito transition. Oscar Foxtrot India Tango Oscar, Ofito transition. Salvador control frequency 119.8. Salvador Tower 118.95 and squawking 5013. The readback is correct at Military Apron. Could you please check your radio? The transmission is a little bit low, okay? Check length, check your radio. Come to Sarapenis. Simari, runway 10, maintain at 2,000 feet or 3 nautical miles and then perform the departure. Nossa, 3894, Pozzoli, voo, táxi autorizado até antes da Juliette. Nós temos um Embraer da Azul para liberar o pátio que puxou no 9. Ok, só um instante para prosseguir com o táxi até o portão 10. A gente consegue ver a Alfa até a Juliette, 3294. Salvador Azul 461, no ponto para o táxi, que é o descendo 9, autonomia 4 horas e 10 minutos, alterna Ribeirão. Serão 410 com o POB de? 109. 109, gente. Copiado, táxi autorizado via Pátio e Índia, no com espera da Alfa. 218.95, altímetro 1013, bom voo. 1013, Pátio, Índia, com espera da Alfa, 218.95, uma boa tarde, 4261. Meu colégio, minha chance de zero, boa tarde, obrigado. 73, acende a identificação, autorizada a chegada a bom, se desça até nível de voo 060, que é negar no 013. Descendo para 060, voo no 1925, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. Recife 1288, alternado 260, 1925, boa tarde. 6143, desça via para 2000 pés, que negar no 013, após estabilizado no localizador. 2000 via 1013, autoridade direta para estar estabilizado no localizador 61. Grana 2, obrigado, boa semana, senhor. Guardião 01, não prossiga. Guardião 01, não confirme a sua posição. Alfa, CWS, 3294. Vael. Projeto 6720, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL, apressaria quando possível, Leda. O avião 01, mantenha o corredor Veracruz, 1500 pés, QNH no 013, a Porto Paripe. Meia 143, desça até 2500 pés, QNH no 013. Salvador, boa tarde, 4261, pronto no ponto de espera. 4261, autorizado, ingresso de decolagem, pistão no 0, no 20 graus, no 0 mais. Autorizado, ingresso e decolagem, 1 no 0, azul 4261. Vai cruzar o 060 para 50, após o TAP 10 conforme. 02, autorizado, 3 mil pés, 0 no 5, liberado a restrição em TAP. Ok, funciona a restrição em TAP, apenas confirmando, ajuste para 1015. Não, 1013. Ok, 1013, autorizado 3 mil pés, 0602. Decolado ao 06, controle 1, no aproxima 8, bom voo. 098, boa tarde, 4261. Controle Salvador, boa tarde, 4261. 4261 da Azul, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. 4261. 4261. Localizador 61, 43. Gente, está livre sinal ILS, torre 1 no 8, decimal 95. Boa noite. Confirma. 418-1895. Foram 602, foram prosseguir na descida? 302, afirmo, para 2000, livre LS, altimetrão na 093, voo 1602, esteja atento a um helicóptero nas proximidades do litoral que estende-se do farol da Barra até a ponta de Montserrat, em reposto localizador. Tente tomar no localizador, voo 1602, descida até 2000. De 101, confirmando mantém 1500. Ok, 01, mantendo separação visual com o solo, reporte visual com o aeródromo, guardião 01. No 602 da Gold, considera a informação do helicóptero que lhe for informado. 602 está considerando. 1273, cruzando 070 para 060. 1273, vamos descer para 3000 com 0013 e liberar da restrição em pelo. 3000, livre restrição em pelo, 1273. Web 6720, livra 170, recife em 125, decimal 1 no OVA. Web 6720, passa 1180, Recife 1251. Recife 1251, obrigado, boa semana. Realmente. Livre, pós, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, passou Duna, Torre 118, decimal 95, boa noite, boa noite, 602. É 218-95? Exato. 2895, boa noite. Controle Salvador, Guardião 01, não visual confirmado. Então a torre 118-95, Guardião 01, boa noite. 118-95, boa noite, Guardião 01. 0, vento no 20 graus, ano 09, ajuste no 013, chegou no 602. Vento no 602. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, semi final para o pátio do Grael, vento 120 graus, 109, ajuste no 013. 1903, retornará para o final, pátio do Grael, Guardião 01. O 273 está reautorizado para 2000 livre LS enquanto localizador. 2000 livre LS e LS reportará estabilizado com o 273. M143, solo aos 1-2, 1-2, 1-19 liberado.